Seja bem-vindo ao audiobook da sexta edição da revista Escribas, um espaço dedicado a todos os tipos de artes, de maneira gratuita e democrática. Nesta edição, exploramos o tema arte e a inteligência artificial, trazendo reflexões sobre o impacto da tecnologia no mundo literário e artístico. Desenho da capa. A capa da revista Escribas, sexta edição, tem fundo escuro e destaca uma ilustração de um personagem dividido ao meio, metade robô e metade humano, ambos escrevendo em um livro. O título A Arte e a Inteligência Artificial aparece em destaque. No topo, o nome da revista e a edição são informados, e na parte inferior, a data 31 de outubro de 2024 e o selo do coletivo Escribas. O desenho foi feito pelo autor e ilustrador, Walter Coutinho. Texto da capa, A Arte e a Inteligência Artificial, de Maria Gabriela Cardoso. Vivemos a era das IAs e é bem possível que a maior parte dos escritores use algum tipo de recurso artificial nos seus textos, seja um corretor, um leitor e até mesmo ferramentas geradoras de ideias. É bem provável também que você já tenha lido algum texto feito por inteligência artificial, seja propriamente literário, legenda de rede social ou até mesmo uma simples frase, porque sim, desaprendemos a escrever, desaprendemos a ler. E com isso nos comunicamos cada vez mais de maneira prolixa. Mas o que mais me preocupa não é apenas a falta de contato com o idioma, mas sim a falta de interpretação textual, de senso crítico e mente aberta. É essa falta que gera desentendimentos em todas as esferas sociais, principalmente na política. Sem senso crítico, você não precisa ser convencido a votar em alguém. Qualquer candidato colocando para fora bordões decorados pode ganhar o seu voto. A leitura é cansativa e a escrita é ainda mais. Mas é exatamente isso que desenvolve a concentração, melhora o vocabulário e estimula a imaginação. Em meio a redes sociais que nos oferecem todos os estímulos, imagens, sons, luzes, etc., ler e escrever ficam em último plano e se tornam cada vez mais difíceis. Entretanto, você só vai conseguir voltar a ler e escrever lendo e escrevendo. Sem dúvida nenhuma, essas ferramentas nos fazem ganhar tempo. Com elas, podemos focar em outras coisas e deixo claro que não sou contra a utilização de inteligência artificial. Apenas me preocupa a forma como ela é utilizada, muitas vezes para suprir falta de criatividade, de informação, de talento e de vontade. A escrita artificial é artificial, assim como os desenhos, músicas e vídeos criados por ela. Será que alguma dessas ferramentas conseguiriam criar um livro como Dom Casmurro? Capitães de Areia? Grande Sertão, Veredas? Acho que não. No caso dos autores que usam inteligência artificial para escrever livros inteiros, que criam histórias apenas por comandos de chats e muitas vezes nem leem seus livros completos, será que conseguiriam sustentar uma carreira na escrita? Conseguiram dar entrevistas e falar sobre o tema que não escreveram? Como venderiam suas obras para os leitores? Bom, ficam meus questionamentos. Parceiro da edição, Beija-Flor Editorial, conheça a editora. A Beija-Flor é uma editora que se destaca por seu compromisso com a qualidade literária e pelo acolhimento dos sonhos de escritores, transformando suas obras em produtos de excelência. A editora oferece diferentes selos editoriais, cada um com propostas específicas, mas sempre mantendo a promessa de entregar um trabalho de alto nível, com suporte especializado e sem custos para os autores, dependendo do selo escolhido. Todos os selos garantem que 100% dos direitos autorais e dos lucros das vendas permaneçam com os autores, respeitando sua autonomia financeira.